5446, tem livre pouso na 10, venta de 190 graus com 11 nós. Bem, se autorizado pousar 190, 5446. Portugal 021, vector for space, maintain present head. Present heading 215, Portugal 021. Autorizado, Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajustado 10 ou 04. Pátio Índia Alfa 2895, Mi 14, 632, ano bora. 329, 300. 327, chame Recife na frequência 1012, chega da Mar e desça para nível de voo 050. Web 5729 estabilizado. Está afirmativo, bastante travado. Chame torre na frequência 118.95. 18.95, boa. É Portugal 021, descend 2000 feet, KNH 1014. Cleared ILS final approach, report established. 2000 feet, 104, inside ILS 10, report established, 001. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Na sua escuta, Wesley. Estou em Salvador, chanel 6321, ponto de espera pronto. 6321, mantém o ponto de espera e aguarda. Mantém o ponto de espera. Salvador, batalha 35446. 6321, decola de imediato assim que autorizado? Decola. Após pouso do objeto na final, ali mantém pista 10. Após o web, ali mantém na 10, 6321. Portugal 021, established localizer 10. É Portugal 021, complete final. And contact the tower 118.95. Tower 1895, Portugal 021, contact. Passaredo 2263, autorizado final do procedimento EDS, após estabilizada, reduza para 2109. Depois da base estabilizada, reduzindo 210, passaredo 2260. Brasil 81, continue approach, stand by runway vacation. Continue approach, Portugal. 6729 no solo 50, livra direita 1219, por gentileza. 219, livrar o S. Juliette, Quebec, Kilo, livre ascensão, nível de voo 105, reposto para lançamento para registro. Livre decolagem 6321. Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, abril 729, obrigado. Né, 6321, decolou 52, 120, decimal 8, a frequência do controle. 128, boa tarde, 6321. Portal 021, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 139. Clear to land 10, Portal 021. Arbor, Elefa 320, 6320. 6321. 3155, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 340, via Pêssulo 44. Dael Leda Eudes da subida, curva direita. 5435 é o código, no 208 é o controle. Pode só repetir a saída? Dael Leda Eudes. 2263, o localizador estabilizado. Passaredo 2263. Complete final do procedimento EDS, em torno da frequência 118.95. Aciona 5435 e controle de saída 1208. Correto, chama para Bushback Estacionamento. 118.95. 11895, gração, boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Foco, só queria. Zero 2 and clear taxi Alpha Juliet to gate 11, stand 11. Alpha Juliet, stand 11, 1-1, Air Portugal, 021. Salvador, boa tarde, passarelo 2263, transfere. Passarelo 2263, continua a aproximação, reporte quando baixado travado, muito boa tarde. Muito boa tarde, reportará final normal, baixado e travado. Zulu November, desça para 1.500 pés. Passarelo 2263, sinal normal, baixado e travado. 2263, sem livre, pouso na 10, levanta de 120 graus, 139. Livre, pouso na 10, passarelo 2263. Aquilo para Guanambi, confio, pode se encontra? Se encontra? Está autorizado o plano para Guanambi, 280, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, subida árvore após árvore direto, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 17. 5444 é o código, 5444 e o controle no 20.8. Ativa acionamento táxi decolagem agora 14.18.95 ajustado 1.0.4 Lima para aqui. Aquilo livre está mais chamando como pronto para o táxi, muito boa tarde. Boa tarde, TP 5241. 5241. Um minuto para qualquer conquista. Pronto. Conquista 200, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, subida árvore após árvore direto, primeira curva direita, pista 10, 5457 é o código, 120.8 é o controle. A saída pelo cupido, segundo recortado, a saída árvore. Afirmo, árvore após árvore direto. Ok, o trip 524, estou desovando no 200 para... Estava com 15, a linha rota plano de voo. Decolada a pista 10, puxa a direita após a decolagem, comprar o perfil da saída árvore, após árvore, direto. Estava com 15, transporte 5, do 7, motor 208. Correto, chama para pushback acionamento. Boa tarde. Paulo, Salvador, 2263, passarelo livrão, boa tarde. Passarelo 2263, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 2263. 18, decimal 9. 1, 9, 8, 9, 5, Confirma 118 para descida, Torres? Afirmativo, 118 décima 9. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Sané 6321, chame Recife na frequência 128 décima 8, alterna 126 décima 6, décima 0, correção. Ok, 1288, 1260, 6321. Afirmativo. 10 com curva direita após, perfil da Tael Leda Bridge. Vai vir Amperlu 10, o transponder 5463 e o controle Salvador 120, décima 8. Salão 3145, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento, Salão 3145. Passarei do 2263 A informação foi passada para ingressar via quilo para o pátio 3, mas não tem problema não. Já ingressou via Alfa, agora vai curvar esquerda, ingressar na Juliette para o pátio 3. É o pátio que está com os bônus da Gol e da Webjet, tá ok? Ok, senhorita, muito obrigado. A esquerda do lado aqui no pátio 3, muito obrigado. 2263, passarelo. Alfa, Juliette, a pátio. No November, chame torre para ingresso no circuito na frequência 118 décima 95. 118 décima 95, grato aqui no November. Torre, Eco Zulu November, já visual com campo. Eco Zulu November, prossegue, final da 97, passa a terceira milha. Passará a terceira milha, Eco Zulu November. Uno zero, uno dois, tem livre pouso na 10, venda de 110 graus com 14 mais. Isso, livre pouso, pista 1, por gentileza, 2263, a posição final é a 3? Posição 01, tá aqui no meu sistema. 01? Afirmo, tá sem sinalizador? Ah, visual com ele aqui, obrigado. Solo, Salvador, Oxa, 63, boa tarde. 63, 14, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Petrolina 340 via Pêssulo 20. Subida Mom Flock, curva esquerda após a decolagem, cabeceiro no zero. 5466 o código transponder, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado 340 Petrolina, Pêssulo 20, saída Mom Flock, decolando da 10, 5466, 208 é o controle, obrigado. Correto, chama para puxa essa na mesa. Zulu November tem livre pouso na 97, venta de 110 graus, 149. Livre pouso na 97, é com Zulu November. Gol no 0 no 2, no solo 04, livre na direita no 219. 269. 1219. 219. Gono 755, chegada Bonf, autorizado Bonf da presente. Desça para nível de voo 050. Fala agora, 05, autorizado Pátio 5, acessar na frequência livre. Está autorizado até a Tatá, reporte para ingresso 97. Portão 9, 3155. Portão 9, autorizado, reporte táxi. Patango Vitor, Mike Quebec, mantém-se em condições visuais no 1500 pés, corredor Veracruz. É pó através de Paris. Vitor, Mike Quebec, ajuste de Salvador, 1094. Autorizado pelo da presente, Gol 9755. Atende 3.000, Gol 925. Gol 925, desça para 2.000 pés, ajuste no 094, reposta autorizada. Comi 14, desce para 2.000, Gol 925. Aqui. Aguardando para 4, azul 4.94. Juliette, quer ver aquilo, prossiga. Juliette, quer ver aquilo, em coordenação com o tráfego local? Gol 925, complete final do procedimento aérea, chame torre na frequência 118.95. 118.95? Afirmativo. Gente. Aprovado. Graças. De 4 horas e 20, alterna Guarulhos, com POB de 176. Remodulo foi 3145? Remodulo 3145. Bora 925, boa tarde, continua a aproximação, aguarda a autorização para pouso. Aguarda a autorização, 925. 0 no 4, tem que o tanto 3 no batinho. Gol no 755, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000 no 0 no 4, 7. Graus com 11 nós. Lili Pouso, pista 1-0, Gol 925. 4144. Com fins autorizado, nível de voo 360, via Peisulu 16. Dael Leda Bridge a subida, em Bridge intercepta Peisulu 16, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5501 é o código, 1208 é o controle. Deixa eu uma saída, por favor. Dael. Letra após letra, bridge. Estou com fim 360, Zelu 16. Recorda 1-0, curva direita. Transplante 501, 1208, o controle. Saída Dael, após Dael, letra, bridge. O azul 4144. Azul 4144, cotejamento correto, chama para pushback estacionamento. Chamará 4144. Pouso aeronave nacional para alinhar e manter na 10, então é 3, 1, 4, 5. Para o taxa, então é 3, 1, 5, 5, POB de 1, 8, 1. Alterna Galeão com 4 horas e 15 de autonomia. Taxa autorizado Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1, 0, 1, 4. Ok, Pátio Índia Alfa, ponte espera da pista 0295, chama a torre, da 3195. No pés, ajuste no 094, reposta brisada. 2094, reposta brisada.